Hoje eu acordei querendo te dizer. Até tentei comprar flores pra você, mas fiquei pensando na situação. Não podemos brincar com pobre coração que tá magoado de tanto apanhar. Então tá decidido, tudo vai mudar. Preciso de uma resposta, de uma decisão. Não podemos brincar com pobre coração. Ela não quer saber de amor, ela só quer. Só pintada com choque na raba, só pintada com choque na raba. Só pintada morro na costela, dá tapa na cara e chama de safada. Só pintada com choque na raba, só pintada com choque na raba. Só pintada ruxando o cabelo, dando um tapa na cara e chama de safada. Vai, só pintada, só pintada, só pintada com choque na raba. Só pintada morro na costela e dá tapa na cara e chama de safada. Só pintada com choque na raba, só pintada com choque na raba. Só pintada morro na costela e dá tapa na cara e chama de safada. Hoje eu acordei querendo te dizer. Até tentei comprar flores pra você, mas fiquei pensando na situação. Não podemos brincar com pobre coração que tá magoado de tanto apanhar. Então tá decidido, tudo vai mudar. Preciso de uma resposta, de uma decisão. Não podemos brincar com pobre coração. Ela não quer saber de amor, ela só quer. Só pintada com choque na raba, só pintada com choque na raba.